Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, um podcast em arquivo.org e também somos ouvidos no Porto. Hoje temos a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardisson do CDS, o António Proa do PSD e a Ana Jara do PCP. Estão todos cá. Vamos falar do apagão que afetou o país e Lisboa também, há precisamente uma semana, e das contas da Câmara de Lisboa, que terminou o ano de 2024 com o resultado nos menos 9,9 milhões de euros, resultado que terá sido melhor do que no ano anterior. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. Ana Jara, hoje comece por si. Então queria desejar uma muito boa tarde a todos aqueles que nos escutam e aos meus colegas aqui de painel, e queria destacar o 1º de maio, Dia de Trabalhador, que depois da manifestação do 25 de Abril encheu as ruas de Lisboa e do Porto e por todo o país também. Saíram à rua milhares de pessoas na luta por um melhor salário, melhores pensões, menos precariedade, mais habitação, mais saúde, tudo aquilo que as pessoas que põem o país a funcionar têm direito. São as pessoas que produzem riqueza, são as pessoas que põem a economia a funcionar e as pessoas têm o direito a ter uma vida digna. E neste país, se calhar, são as pessoas que saem todos os dias para trabalhar, para cumprirem horários difíceis. Eu relembro que há muitos trabalhadores por turnos que prejudicam a sua saúde para que a vida dos outros e de uma grande cidade funcione. Nós em Lisboa temos muitos trabalhadores por turnos, o Porto também, as grandes áreas urbanas têm muitas famílias que vivem nestas condições e nem por isso são valorizadas e, portanto, queria deixar esta menção nesta comemoração do 1º de maio. Também queria dizer que vivemos numa cidade, num país, talvez, em que as pessoas que trabalham têm cada vez menos poder de compra e, sobretudo, menos acesso à habitação. Em Lisboa isso é claríssimo. Todos nós e, sobretudo, os jovens têm cada vez menos acesso à habitação, os salários são baixos comparado com o custo de uma casa e, portanto, foi isso que vimos nas ruas no dia 1º de maio, foi uma grande força em que isso foi reivindicado, gritado, esteve presente nas reivindicações de uma série de grupos e de manifestantes, de trabalhadores que se manifestaram pelas ruas do país inteiro. Carlos Artesano, vamos ao seu minuto. Cumprimentar aqui os colegas de painel, aqui os nossos ouvintes em Lisboa e no Porto. O meu minuto vai é dedicado ao Pavilhão de Portugal. Na passada quarta-feira, no dia 30 de abril, reabriu, quase 27 anos depois da Expo, finalmente com uma autoridade para futuro, e o equipamento foi o céu do pavilhão, com a pala do Paula de Sisa Vieira, Sisa Vieira. E o pavilhão todo do pavilhão é de Sisa Vieira, sim. De Sisa Vieira, não só, e do engenheiro que foi o autor daquela obra difícil. Sim, sim. Sim, que se chama, como sabe? Segadães Tavares. Como? Segadães Tavares. É bom ficar também... Ficar também registado. Registado. Nós lembramos sempre só do arquiteto, não é? Mas dizer que há cerca de 10 anos o pavilhão tinha sido entregue pelo governo de então à Universidade de Lisboa para lá desenvolver um projeto. Também esteve para ser sede do Conselho de Ministros, não é? Foi a seguir à Expo, na altura da Expo, falou-se nisso. Falou-se nisso. Nunca se veio concretizar, depois falaram-se em diversos usos. Agora vai ter uma utilização mesmo. Foi entregue há 10 anos à Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa conseguiu verba para o recuperar e entretanto entrou num impasse porque a empresa que ganhou o concurso não estava financeiramente bem e arrastou-se a obra. Isto há 7 anos à volta disso, que o pavilhão estava totalmente em obras, portanto foi um sofrimento para todos nós, com o que é o espaço maravilhoso ali fechado. Pronto. Agora está aberto, o que é que acontece ali? O que nos ouve e não sabe. Neste momento está e vai ter uma vitalidade como nunca teve. vai ter exposições. Neste momento, quem nos ouve, os nossos ouvintes, podem visitar gratuitamente a exposição sobre o Luís de Camões, que decorre de terça a domingo, no Parque das Nações, no pavilhão. Das 10 da manhã, se não me falha a memória, das 10 da manhã às 18 horas, no pavilhão, portanto. Dizer também que dá-se o caso de, se Xavier ainda está, o arquiteto ainda está bem de saúde e conseguiu ser ele a dirigir os trabalhos, embora mais à distância, da renovação do pavilhão, e portanto estava também, enviou também uma mensagem que se mostrou muito satisfeito com a recuperação do pavilhão e que pensou que chegou a pensar que nunca nada iria ser feito e nada iria vingar ali. E uma das alterações que foi feita é a criação do anfiteatro com 600 lugares, que permitirá realizar-se congressos, encontros, eventos. Esteve para ser o debate entre os principais candidatos a primeiro-ministro, mas como houve o apagão, acabou por já não poder ser. Foi na Nova, não é? Portanto, acabou por adiar para o dia em que o pavilhão estava para ser inaugurado e já não dava para fazer, ter as duas coisas ao mesmo tempo. Vai ter um restaurante, uma cafetaria. Em 22 de maio contamos também abrir uma segunda parte, e agora digo eu contamos porque a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa estão já envolvidas nessa parte. Vai abrir também um centro de estudos de 24 horas, como já existe em alguns espaços em Lisboa, como no Calidoscópio, e que nesse centro de estudos estará lá incluída a Biblioteca António Mega Ferreira, que foi um dos pais de mentores da Expo 98, e que já tinha cedido o seu espólio de livros, e que na altura o engenheiro Carlos Moedas me falou onde é que se poderia pensar em colocar aquilo. Eu disse automaticamente para o Pavilhão de Portugal, e depois conseguimos há dois anos. Portanto, vão pôr isso também num espaço a abrir em breve. Estará dia 22 de maio, em princípio estará tudo apontado para o dia em que se assinalam os 27 anos de abertura da Expo 98. E ainda outra situação que, na altura, o governo de então colocou a condição de que o pavilhão era entregue à Universidade de Lisboa, mas que estava lá a funcionar um centro interpretativo do Parque das Nações. E o que é um centro interpretativo? É para explicar às pessoas o que é que existia antes da Expo 98. O que é que existia ali naquele terreno? O que é que foi feito ali? Sim. O que é que quem tem menos de 35 anos não imagina o que é que havia ali. Foi feito ali, e, portanto, sim. Na altura, a Junta de Freguesia ficou fiel depositária desses equipamentos, dessas maquetes, tudo isso. Uma delas está atrás das minhas costas, a maquete principal do 10.98, está no gabinete do Presidente da Junta, e eu... E depois há de ir para... E eu disse que quero que a maquete vá para o Centro Deputativo, que não faz sentido estar dentro, seja eu gosto muito de ter no gabinete, claro. Mas não fui eu que a pus lá, mas também acho que é algo que toda a gente deve ver e conhecer, e portanto esse Centro Interpretativo será gerido pela Junta de Freguesia do Parque das Nações, e estamos a desenvolver o que lá vamos colocar para as pessoas saberem, e portanto será finalmente... Qualquer modo já podem ver isto, vai haver também uma startup. Vai haver também uma startup com novas empresas, como uma agência europeia também se fala que irá para lá. Portanto, vai haver muito espaço, movimento. É, já houve um concerto à Paula, que é debaixo da Paula, o nome também está engraçado. E, portanto, muita atividade cultural e todas as espécies que possamos imaginar, finalmente, 27 anos depois da Expo 98. Carla Madeira, ao seu minuto. Os vossos minutos estão um bocadinho longos. O do Carlos foi longo. Peço desculpa. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu vou referir a preocupação que tem vindo a ser transmitida pelos moradores da freguesia do Beato e pelo seu presidente de junta, que tem que ver com a excessiva concentração que existe naquela freguesia de pessoas em situação de sem-abrigo. Neste momento existem 4 centros de acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo. Em Lisboa? Não, só na freguesia do Beato. Esse é que é o problema. Pronto. E é isso que eles queixam, porque nos últimos anos houve uma concentração excessiva de centros de acolhimento naquela freguesia, o que significa que só aquela freguesia tem 1/4 das respostas de toda a cidade. E, portanto, isto para já vai contra o desejável para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo. Estas respostas devem ser diversificadas pela cidade toda. Todas as freguesias devem ter um centro alguma para pessoas de resposta, em situação sim. de sem-abrigo mais pequeno, de modo a existir uma integração entre as pessoas em situação de sem-abrigo e a população local, de modo a poder também haver uma ajuda por parte dos autarcas a esta população. E a verdade é que esta Câmara decidiu concentrar na freguesia do Beato respostas, pegou no espaço onde foi que serviu de sede para a Jornada Mundial da Juventude, uma parte do Centro de Manutenção Militar, e colocou lá mais um conjunto de respostas, o que significa que a população está a ficar desesperada, e com razão, porque além das 600 pessoas institucionalizadas, existem todo um conjunto de pessoas a dormir na rua, muitas a precisar de apoio até a nível de saúde mental, a nível de, porque muitas destas pessoas têm problemas de saúde mental, têm adições, isto está a trazer problemas de segurança, problemas de higiene urbana, e portanto o serviço que se está a prestar é um serviço muito mau. Pior. Está-se a prestar um serviço mau a esta população, que são pessoas que precisam da nossa ajuda e que nós temos a obrigação de ajudar, e nós não estamos a ajudar estas pessoas e estamos a degradar a qualidade de vida de quem mora naquela zona da cidade. E portanto existe uma petição que já conta com mais de 1000 subscritores, os moradores de facto querem uma solução para aquele local, algo deve ser feito. Para não ter 4 centros de acolhimento ali naquela freguesia, não é? Precisamente, temos ao lado o hub do Beato, só ter ali o hub do Beato não é suficiente para criar ali uma determinada dinâmica que é importante na freguesia, e portanto nós não podemos de forma alguma aceitar que se enclausurem, que se chutem para ali, porque é isso que está a acontecer à população em situação de sem-abrigo. E eu volto a reforçar isto: o que é desejável é que as 24 juntas de freguesia tenham uma resposta, tenham respostas mais pequenas, de modo a poder haver uma sã integração e de modo até a poder haver uma ajuda das juntas de freguesia a esta população, o que não é possível com 600 pessoas institucionalizadas, mais outras centenas a dormir à volta, porque sabemos que é isso que acontece. António Paulo, seu minuto. Muito bem, boa tarde aos nossos ouvintes, também aos meus colegas aqui no estúdio. Eu quero começar por fazer um pedido de desculpa ao Carlos Ardisson por ter interrompido há pouco a propósito da pala do pavilhão de Portugal. Fez muito bem para lembrar o nome do engenheiro também. Há muitos anos que, aliás, desde o conhecimento público do projeto, que fui daqueles que se juntou às vozes daqueles que diziam que naquele caso em particular, os engenheiros são sempre importantes, mas naquele caso em particular, aquela pala, com aquela forma, com aquela ambição, só foi possível graças ao engenho do engenheiro António Segadães Tavares, que permitiu projetar, concretizar aquele projeto, e não resisti a fazer essa referência. Há muito tempo que não a fazia, mas sempre que vem a propósito, não resisto, apesar de a regra ser não nos interrompermos, pelo menos durante os nossos primeiros minutos. Ora, o meu primeiro minuto não é sobre o pavilhão de Portugal, cuja reabertura saúde, mas é para fazer uma referência e uma crítica, se quiserem uma censura, a uma iniciativa do artista urbano Bordal 2, que na passada sexta-feira instalou de forma ilegal uma crítica... Uma instalação? Uma instalação, eu não quis ser... usar o pleonasmo, mas fez uma instalação na Praça Duque da Terceira, mais conhecida por Cais de Sodré, em cima de uma calçada que eu já agora digo é das calçadas artísticas em Lisboa mais bonitas, e que ainda para mais, de acordo com o relato da Câmara, danificou esse património. Essa informação pública que existe. Bordal 2, que tem aquela instalação atrás de nós quando estamos no Caixa Alfama, não é? tem quando estamos no Festival de Fado da Rádio Amália, tem, sim, no nosso, no nosso auditório Abre Advogados, no, aquilo é dele também, sim. Que é uma instalação feita com lixo belíssima, feita com restos. É um artista notável, com... aliás, é um artista urbano que tem obras por todo o país. E que merece. Só que se lembrou de pintar a calçada portuguesa. O problema é que quando. Bom, por um lado, há regras e todos temos que cumprir essas regras. E os artistas também têm que cumprir as regras que nós temos na sociedade. E aquela instalação foi feita de forma abusiva, sem autorização do município. Obviamente que a liberdade criativa e todas as liberdades devem ser preservadas, mas isso não pode colidir com o nosso direito à preservação e à integridade do património. E naquele caso houve um abuso na utilização do espaço público e isso é censurável e é essa censura que eu quero aqui deixar, independentemente das causas que sejam defendidas, mais justas, menos justas, com as quais umas vezes concordamos, outras vezes discordamos, mas uma regra que tem que ser seguida por todas é... O que é que vai acontecer aí? Vão limpar, a Câmara vai limpar, obviamente, ao, essa... Ao que sei, essa instalação foi imediatamente retirada, ou quase imediatamente, porque de facto não tinha sido autorizada, e eu espero, sobretudo, que isto não sirva, porque houve alguma atenção mediática. Estas iniciativas têm sempre, aliás, são feitas com esse objetivo, mas as pessoas têm que saber que isso não pode ser a regra e não podem abusar dessa liberdade criativa porque não têm mais direitos que os outros. Bom, vamos então ao tema propriamente dito, vamos falar do apagão, afinal porque é que aconteceu. Hoje soube-se que a Autoridade da Concorrência Espanhola se reuniu hoje à tarde para analisar as causas e tentar apurar responsabilidades. A Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência Espanhola terá então discutido hoje em reunião do seu Conselho de Supervisão um relatório preliminar sobre o apagão elétrico que deixou Portugal e Espanha sem eletricidade uma série de horas. O foco da investigação está na atuação da rede elétrica, responsável pela gestão da rede elétrica nacional em Espanha, e há indícios de que o sistema já apresentava anomalias críticas, soube-se hoje, pelo menos meia hora antes da falha generalizada, que aconteceu por volta das 11h30. O governo espanhol, através do Ministério da Transição Ecológica, aumentou o pedido de dados às empresas do setor, diz que vão, já ouvi dizer a ministra espanhola, que vão ser precisos 6 meses para recolher os dados todos, de 5 segundos, Isto dá-nos um pouco a noção da grandiosidade que isto é, não é? A quantidade de dados que vão ter que ser compilados. Entretanto, porque a discussão andou à volta da comunicação do Governo, com a oposição a criticar e a achar que o Governo esteve ausente, e o Governo a dizer que por ter corrido tudo muito bem, ou sem incidentes de maior, digamos assim, a oposição só restava a criticar a forma como o Governo comunicou. Carla, vou começar por si, justamente. Bom, de facto, o apagão... Eu falei de Espanha um bocadinho mais porque hoje houve esta novidade relativa à Espanha. E eu queria aqui trazer o meu testemunho, quer enquanto autarca, quer enquanto cidadã da cidade de Lisboa. Eu passei o apagão 4 horas a conduzir, 3 delas. Coincidência, não é? Eu não sabia. Vinha de viagem, portanto, apagão, sim. E, portanto, 3 delas entre o Campo Grande e a Rua da Escola Politécnica. E, a portanto, viagem não era. E, portanto, eu... E enquanto ainda tinha comunicações, que depois também desapareceram, mas enquanto ainda tinha comunicações, a contactar com a junta de freguesia até chegar lá. E, de facto, tudo correu bem porque a cidade entrou em autogestão. A cidade entrou em autogestão, portanto, de repente ficámos sem sinais de trânsito, não havia polícias municipais, não havia PSP, nem no Marquês de Pombal havia polícia, portanto, isto eu testemunhei, portanto, e depois, as comunicações, quando finalmente havia comunicações, aquilo que ouvimos, quer do Presidente Carlos Moedas, quer do Primeiro-Ministro, é que os operacionais estavam todos na rua, eu não sei onde, quer dizer, devem ter ido todos para Monsanto, com certeza, porque na rua não estavam, de certeza, não estavam na Avenida da Liberdade, não estavam na Avenida da República, não estavam na Avenida 5 de Outubro, portanto, nem sequer na rotunda do Marquês estavam, portanto, aí... não aconteceram incidentes de maior graças ao grande civismo dos automobilistas da cidade, as ambulâncias a passar, os bombeiros a passar, a uma dada altura os próprios bombeiros faziam sinalar para poder para poder ajudar e, portanto, aqui deixar uma grande saudação a todos os lisboetas, a todos os condutores privados, os condutores de táxi, os condutores de TVDE, foi de facto um civismo imenso, os condutores da Carris, que também decidiram por eles que, as pessoas entrariam gratuitamente, portanto, no fundo, Carlos Moedas disse que tinha falado disso com o Presidente da Carris. Tinha justamente dado essa indicação. Mas não havendo comunicações, não havendo nada. Não sei nada, como é que se eles comunicam com os condutores de alguma maneira, imagino que não, sim. Mas a verdade é que. Mas ouvimos, eu ouvi na rádio, portanto, os condutores também podiam estar com a rádio, não é? Certeza, muitas vezes estão. Com certeza que sim. Agora, aqui o que eu queria dizer é que cada cidadão, cada trabalhador procurou fazer o melhor, porque orientações políticas, de facto, infelizmente, zero. Aliás, o estado de emergência só foi decretado às 8 da noite, quando a cidade de Lisboa, meia hora depois, teve luz. E, portanto, sem o estado de emergência estar decretado, há uma série de coisas que não podem ser feitas. Enfim, ouvimos coisas como o Presidente Carlos Moedas dizer que teve o dia todo em contacto com as juntas de freguesia. Bom, não sei com que juntas de freguesia ele teve em contacto, porque... Com a sua não foi? Com certeza já que não. Até porque não havia contactos, até porque os rádios que nós descobrimos que a Proteção Civil pôs nas juntas de freguesia, descobrimos que afinal são todos ligados à eletricidade, portanto os rádios da Proteção Civil também não funcionavam, e portanto foi assim, todos nos, desculpem o termo, nos desenrascámos um bocadinho, os trabalhadores todos desenrascaram-se, mas a verdade é que se alguma coisa fica deste apagão é que a cidade não está claramente preparada e não chegamos à fase de não ter água, como aconteceu em muitos concelhos do resto, sim, do país, que entretanto a luz falha e depois deixa de se conseguir bombar a água. Felizmente em Lisboa não chegámos a essa fase porque a luz chegou às 8:30, mas se me permitem, em algumas zonas, porque houve zonas, eu vivo em Lisboa e a luz na minha casa chegou quase à meia-noite, portanto, okay, não chegou, pronto, em todos os sítios. Pronto, na minha zona eu fui uma privilegiada, deve ser por estar no centro às 8:30. Primeiro, a parte das nações e depois chegou à misericórdia. Pronto, eu como feedback... Eu fui para aí às 11:40 da noite, portanto não foi às 8. E como eu também só consegui às 10 e tal da noite é que consegui voltar a ter telefone ativo, portanto admito que haja aqui... Sim, algumas discrepâncias de horários, não é? Sim, diferentes. Sim, uma falha horária, mas de facto destacar isso, que a falta de polícia nas ruas foi notória, não aconteceu nada, enfim, não aconteceu nada, eu não sei se não aconteceu, porque as ambulâncias que eu via presas no trânsito... Iam acudir a coisas, enfim, que estavam a passar, mas não aconteceu nada de maior, não é? Nada de... Admito... Não houve mortes, como por exemplo houve em Espanha, não é? Agora, ver depois, no para final terminar, do dia, Carla, no, sim, dia a seguir, o nosso Presidente de Câmara dizer que esteve, que foi porque sabia muito bem o que é que havia de fazer, que foi para Monsanto, que os operacionais estavam todos na rua, quando nós víamos que não era isso que estava a acontecer, enfim, olha, fez-me lembrar aquela anedota do Raul Solnado, não sei se se lembram, que se tinha esquecido do casaco no restaurante e que tinha que ir a correr buscar o casaco, porque senão eles aproveitavam para fazer croquetes. E Carlos Moedas fez-me lembrar essa anedota, portanto, aproveitou tudo para fazer croquetes. Ou seja, leia-se campanha, portanto, Carlos Moedas aproveita tudo para fazer campanha. Que é o que qualquer político que na condição dele faz também. Qualquer político, eu peço desculpa, mas eu fui presidente de junta com Carlos Moedas, fui presidente de junta com Fernando Medina e António Costa, e eu não acredito que nenhum deles aproveitasse este momento para fazer croquetes. António Proa, antes de irmos para intervalo, não para fazer croquetes, mas para intervalo, ainda vamos ouvi-lo e depois ouvimos a Ana Jara e o Carlos Ardisson. Bom, sem querer provar os croquetes que a Carla esteve aqui a fazer, porque foi isso que a Carla fez, e aliás, o facto de estar em campanha para as legislativas, em pré-campanha para as autárquicas, enfim, foi bem notório da quantidade de croquetes que a Carla aqui fez. Agora os nossos ouvintes já ficam preparados, vão todos começar a fazer croquetes. Que a Carla, menos eu. Curiosa, expressão curiosa e... Vão os quatro fazer croquetes. E bem aplicada. Ora, a primeira coisa que eu quero dizer, eu vou evitar fazer considerações de âmbito nacional e vou-me centrar mais em Lisboa, não é assim? Que aliás Lisboa, a Carla é também isso, falou disso, não é? É para isso que aqui estamos. Eu relativamente ao que se passou em Lisboa, eu também andei na rua. O Porto teve eletricidade, desculpa interromper, antes de nós, não foi? Creio primeiro chegou ao norte, começou a chegar ao norte e depois é que foi para aí abaixo. Sim, porque o Porto estava mais próximo da primeira central. Exatamente, da primeira que dava para acionar, sim, sim. E a entrada em funcionamento, claro, o restabelecimento da energia é uma espécie de dominó e, portanto, foi por esse motivo. Mas, enfim, vou evitar entrar nessa discussão. Relativamente a Lisboa, o que é que nós observámos? Bom, em primeiro lugar observámos um episódio absolutamente excepcional. Nenhum de nós, em toda a nossa vida, foi confrontado com uma situação absolutamente excepcional como a que sucedeu. E, portanto, eu admito que a preparação da cidade em termos exemplares para um evento destes não fosse a melhor. E, de facto, houve coisas que falharam. Mas, apesar de tudo, nós hoje somos capazes de pensar na quantidade de coisas que podiam ter falhado e não falharam. E isso foi graças, do meu ponto de vista, a três coisas. Em primeiro lugar, o período em que ficámos sem eletricidade, apesar de tudo, não foi muito prolongado. Em segundo lugar, as pessoas, de um modo geral, tiveram um comportamento cívico, pese embora os excessos, alguma desorientação, os assambarcamentos, papel higiênico. Papel higiênico e outros, e os rádios e as pilhas, o que demonstra que, apesar de as coisas terem corrido bem, nós não estamos suficientemente preparados para um evento absolutamente excepcional, e isso pode servir para... Lisboa tem vindo a cultivar a preparação para outro tipo de emergências, como, por exemplo, de eventos sísmicos. Sismos, não é? Um sismo. Não se pode dizer que Lisboa, não se pode afirmar que Lisboa esteja bem preparada do ponto de vista de responder a uma catástrofe como um sismo, mas têm sido feitas diversas ações no sentido de nos irmos preparando. Para este evento estávamos menos preparados. O episódio que eu referi, por exemplo, dos rádios é um exemplo disso. Muita gente hoje em dia já não tem rádios a pilhas em casa e, portanto, se calhar esta circunstância vai servir para que algumas coisas sejam retomadas, recuperadas, e pode servir também como pretexto para que, no caso, e estamos a falar de Lisboa, o município de Lisboa possa também investir na sensibilização, na pedagogia, para que as pessoas, para que a comunidade, para que a cidade como um todo esteja mais bem preparada para responder a outros eventos excepcionais de emergência como este ou como outros que podem acontecer, nomeadamente fenómenos naturais, de eventos meteorológicos extremos. Agora, tal kit de emergência que todos devemos ter e quase ninguém tem, não é? Precisamente. Que a União Europeia falou, eu recordo-me há muitos anos, falou-se no sismo. Relativamente aos sismos, havia alguma tendência e alguma corrente que dizia, bom, há coisas que não devemos falar muito porque podem alarmar as pessoas. Isso, felizmente, em relação aos sismos já se afastou, e hoje em dia assume-se o risco sísmico na cidade de Lisboa, e isso trouxe consigo uma maior preparação. E eu acho que, relativamente a estas questões, devemos abordá-las de forma frontal, clara, e devemos fazer alguma coisa, e as autarquias, e no caso de Lisboa, têm esse papel e essa capacidade de poder, no futuro, preparar melhor a cidade e os cidadãos. E as escolas deviam ter mais simulações sobre sismos e não têm nunca. Mas lá está, sobre apesar de tudo, relativamente é? A sismos, já têm. Faça anos, há 10 anos tinham seguramente muito menos, e há um caminho que se tem feito. Para este tipo de fenómenos, eu acho que este pode ser um bom pretexto para se começar a fazer. Agora, eu acho que a cidade respondeu bem. O trânsito foi um pandemónio, mas nós temos que ter consciência que Lisboa já não tem um trânsito fácil em situação normal. E, portanto, quando os mais de 560 cruzamentos da cidade semaforizados deixam de ter semáforos, evidentemente, acrescido ao facto das pessoas terem saído dos seus empregos, muitas delas procurarem ir para as suas casas, obviamente que tinha que dar um transtorno no trânsito. Eu circulei por volta do meio-dia e até achei que não estava assim tão mal. Sim, mas depois comecei a ouvir relatos como o da Carla. Levei 2 horas para subir uma avenida, ou levei. Havia zonas e, portanto, da cidade aí depois já... em que, aliás, sim. Comentários que eu vi de compararem a situação, aquela situação, como com a pandemia, pandemia, e não havia ninguém. Houve outras em que havia muitíssima gente. Muitíssima gente. Muitas pessoas. Eu passei aqui pela Avenida da República e o trânsito estava infernal. Mas, ao contrário da Carla, eu vi polícias na rua. Vi PSP e vi polícia municipal na rua. E vi polícia a controlar cruzamentos. E refiro-me, por exemplo, e esse eu assisti, por exemplo, o cruzamento da Avenida de Berna com a Avenida da República. Pronto, a pessoa depois também é a experiência porque passou, não é? E nós sabemos, fui para casa agora a pé. Vale a pena também dizer não isto. Vi muitos polícias. Provavelmente o Marquês de Pombal, não quero fugir a essa crítica, provavelmente o Marquês de Pombal seria das prioridades, claro, para o controle de trânsito. Da polícia. E pelo que a Carla disse, pelo menos à hora que ela passou, não terá havido... Quem sou sim, eu para duvidar que do que ela havia. Pois havia depois. Agora, sim, uma coisa é certa, nós sabemos que, por um lado, e já temos abordado aqui neste programa, a falta de polícias que existe, tanto na Polícia Municipal como na PSP. E, por outro lado, também temos que ter consciência de outra coisa. Eu não conheço quais são os critérios em situação de emergência, quais são as prioridades da polícia. E quero admitir que as prioridades possam não ser o controle do trânsito. Por exemplo, fazer escolta, como foi feita, para o fornecimento de combustível a hospitais, e isso, essa escolta... Sim, isso é mais... mas parece-me que assegurar também que o trânsito corre mais ou menos sem grande drama, também parece que deve ser uma prioridade, não é? Sendo que o combustível para hospitais é mais importante, como é óbvio. Relativamente àquele que foi o papel da Câmara, enquanto estrutura dirigida politicamente pelo atual executivo liderado pelo engenheiro Carlos Moedas, do que eu sei, sei duas coisas. Por um lado, a resiliência da cidade, para terminar, António, foi colocada à prova e superou a prova, ou seja, a cidade recuperou rapidamente da situação de emergência em que esteve, ou seja, os semáforos foram repostos ainda durante a madrugada, a iluminação pública foi reposta ainda durante a noite, e isso não é alheio à coordenação foi feita. Por outro lado, ao contrário das críticas que se ouviram no país de falhas de comunicação, Lisboa, mal ou bem, tem sistemas de comunicação que conseguiram ser mais eficazes que os sistemas de comunicação de emergência nacionais, porque tem sistemas de comunicação próprios. E esses funcionaram. E, portanto, a coordenação com os bombeiros tiveram uma ação notável e que acudiram sem muitas ambulâncias toda a tarde, sim. E não só, pessoas, por exemplo, nós às vezes esquecemos a quantidade de pessoas que ficaram presas em elevadores, e quem acudiu a essas pessoas foram os bombeiros. Eu fui por um triz. Os bombeiros do Regimento de Sapadores Bombeiros do município de Lisboa. A Carris teve um papel extraordinário quando o era o único transporte falhou a funcionar como deve ser, além dos táxis, não é? Funcionou, e eu sei que a Carla se calhar não gosta de ouvir, mas a instrução para que a Carris abrisse as portas e não cobrasse bilhetes foi do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, competente. Eu ouvi na rádio isso, sim. E ainda bem que o fez. Foram encerrados, por questões de segurança, pelo menos 2 túneis na cidade de Lisboa, o túnel do Marquês de Pombal, isso seguramente prejudicou o trânsito na rotunda do Marquês. Também, claro. O túnel do Marquês e o túnel da João 21, e isso deveu-se a instruções claras da equipa de emergência da Câmara de Lisboa, liderada pelo Presidente da Câmara, como deve, como para terminar, António, sim, pela Proteção Civil, pela Polícia Municipal e pelo Regimento de Sapadores Bombeiros. E, portanto, em resumo, eu acho que certamente houve coisas que falharam, mas havia muitas coisas que podiam ter corrido mal, que não correram, porque houve liderança na Câmara Municipal de Lisboa. Bom, está visto que o segundo tema esqueçam, vamos fazer um pequeníssimo intervalo e voltamos já a seguir. Ainda nos falta ouvir a Ana Jara e o Carlos Artes. Ana, até já. Amália, Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa e vamos ouvir a seguir a Ana Jara. Temos estado a falar do apagão, o grande apagão da passada segunda-feira. Vamos a isso, Ana. Então, a minha primeira palavra vai para os trabalhadores, aqueles que continuaram a trabalhar, pese embora o apagão. E, portanto, todos aqueles que trabalham na segurança, os polícias, a proteção civil, os bombeiros, que tiveram um grande papel também em algumas situações de emergência que ocorreram, várias dos elevadores, mas não só. Sim. Os dos transportes continuaram a funcionar, carris, os táxis. Afaste só um bocadinho, Carla. Isso, maravilhoso. Ana, perdão. Os trabalhadores da Carris, os taxistas, os trabalhadores da saúde, das escolas, das creches, dos lares, e os jornalistas, na imprensa, na televisão, na rádio, aqueles que foram dando notícias às pessoas que puderam ainda escutar alguma coisa. A rádio é sempre o meio mais resiliente nestas catástrofes, e isso voltou a sentir-se que a rádio brilha nestes dias, não é? Voltou. A rádio tem um papel incrível nestes dias de grandes catástrofes. E as pessoas ficaram junto à rádio, nos carros, enfim, onde puderam ter o rádio a pilhas. Ou pessoas que não tinham rádios a pilhas que iam para os carros para ouvir o que se passava. E, portanto, é um grande papel que a rádio teve neste acontecimento excepcional. De facto, não há memória de um acontecimento assim. E também não há memória de uma falta de informação à população assim. E, portanto, aquilo que se ouviu, o papel do governo na gestão desta crise, ou foi errôneo ou foi inexistente, tardio, enfim, tarde e más horas, e aquilo que foi propagado, que depois entendemos que tinham sido mensagens, enfim, um pouco fora de toda a proporção, nem vou nomear, porque, enfim, sem ter certezas, houve uma série de informações erróneas que foram divulgadas, mas depois não houve uma coisa muito importante, que é, de facto, dizer à população como proceder. E, portanto, as pessoas foram para os supermercados, foram fazer uma série de coisas, porque não havia informação sobre como a proceder numa situação assim. Ficar onde, ir aonde, o que é que era importante ter, enfim. Há pouco, naquilo que nós dissemos das pessoas terem tido algum comportamento por si só, as empresas também tiveram o discernimento de dizer às pessoas: vão para casa mais cedo. Mas é compreensível, não há, não é? Agora, na rádio nós não tivemos nenhuma informação, pelo menos que eu vi, que fosse de facto de como se conduzir este dia e quando é que vai haver informação expectável, etc, etc. Portanto, isso não houve. Eu queria dizer que, obviamente, esta situação exige uma rápida avaliação destes impactos e destes prejuízos e de apuramento daquilo que ocorreu. Mas uma coisa ficou exposta, que é a vulnerabilidade e os problemas que surgem de um sistema elétrico nacional que, no plano da soberania, pertence a muitas entidades privadas. E, portanto, esta segurança, produção e distribuição e gestão, controle da energia são, neste momento, inseparáveis de políticas de privatização e liberalização do setor da energia, da eletricidade. Eu relembro... Mas porquê é que a Ana puxa isso para a questão de um acidente grande? Eu puxo isto porque isto, de facto... Que veio de Espanha, aliás. Eu puxo isto porque isto evidencia as vulnerabilidades. Porque é uma realidade expõe, nós tínhamos no mercado da energia em Portugal. Exatamente. A informação... Pública, posso continuar? Exatamente nos mesmos termos. Sim, mas não tinha acontecido a falta de capacidade que o Estado tinha de comunicar e entender. Eu não sou adepto da REN privada. Pronto, só para que conste. Mas não tinha sido diferente. Ana, prossiga então. Peço desculpa. E por isso, para nós, PCP, perante esta situação, impõe-se uma reavaliação dos mecanismos de mercado e o grau de dependência e interligação destes mecanismos com países terceiros, neste caso, a Espanha. No nosso caso, só pode ser com a Espanha. Eu hoje, curiosamente, Ana, deixa-me só fazer este parênteses. Hoje de manhã ouvi que amanhã, em princípio, já nos ligamos novamente ao tal sistema ibérico que temos e que hoje, por volta do meio-dia, a energia que estávamos a consumir era um bocado mais cara, porque, entretanto, agora o mercado está assim tremolicado e como estamos sozinhos, mas quando nos vamos ligar à Espanha amanhã. Mas quando é só o mercado a prevalecer e o custo, estas coisas vão ser, a segurança, estas situações vão sendo relegadas para segundo plano. E isto já foi revisto noutros países da Europa. Por exemplo, em França, o liberal Macron, isto é, a política liberal Macron, nacionalizou a EDF e adquiriu a totalidade do capital da empresa em 2023. E a minha favor, justificação, fortalecer a independência energética nacional e facilitar projetos de longo prazo. Na Alemanha, o governo nacionalizou a empresa de energia Uniper em 2022, ainda foi antes. Justificação, garantir a segurança e o abastecimento energético. Portanto, isto são situações que o nosso país não acautelou. Nós tivemos a privatizar a EDP terminar, Ana, entre 97 e 2012. Portanto, foi tudo para várias... Ou está é recortada em várias... Com empresas de capital chinesa, ainda para mais, que é mais grave. E nós somos contra. E bem, pronto, e bem. Então, nós sempre fomos a favor de que estes recursos do país se mantivessem sob domínio do Estado, para poder inclusivamente, não só responder a estas situações de emergência, mas fazer a transição energética que nós vamos ter que fazer. E que por estas entidades estarem recortadas em inúmeros proprietários que mercantilizaram a energia e só pensam no lucro e não na segurança, numa gestão verde até da energia, nós vamos ter muito mais dificuldade em fazer a nossa transição energética para uma energia verde, mais sustentável, que o país precisa de fazer. Aliás, toda a Europa está a fazê-lo. Carlos Ardisson, falta ouvi-lo assim e depois iremos ao fado. Eu parece-me que estamos aqui todos a falar, mas ninguém fazia ideia do que é que se podia ter feito para evitar, ou nunca ninguém se pensou verdadeiramente que acontecesse algo desta magnitude. Para evitar, neste caso, portanto, até agora não se sabe o que é que se poderia ter feito, não é? Portanto, pode ser que se venha a saber? Esperemos que sim, mas esta foi certamente uma excelente oportunidade para todos nós aprendermos e pensarmos no que é que está a necessitar de ser alterado, e nós verificamos isso nos meios de comunicação, nas formas de comunicarmos entre as equipas, em todo, tem que se agilizar isto de uma outra forma e tem que servir disto como um exemplo positivo, que felizmente correu bem, para que daí se extraia alguma coisa. E, por exemplo, para as juntas, Carlos, Carlos e Carla, mas a Carla já falou, para as juntas esta é uma oportunidade de se pensar como é que nós vamos fazer de uma próxima que não haja comunicações? Sim, eu para mim sim, falei... Por exemplo, um ponto de encontro em cada junta, um ponto de encontro num sítio... Os pontos de encontro existem, mas nós próprios, o Governo, toda a gente foi apanhada de surpresa, ninguém sabia o que é que havia de comunicar, vamos ser claros. Cabe ao Governo governar, não é? Mas claro, mas as pessoas não sabiam o que fazer, mas as pessoas são o público. Mas esclareça-se uma coisa, que é porque isto é tudo muito giro depois de termos... Já acabou, não é? Sim. E portanto já podemos falar. Mas não, é que no momento toda a gente é apanhada de surpresa, porque toda a gente, quando a energia cai, pensa, isto foi o meu quarteirão que falhou aqui, alguém fez alguma coisa que não devia, e isto vai voltar. E de repente começa a estender-se a dimensão, e depois, com mentiras pelo meio, nos meios, nas redes sociais, com coisas que infelizmente há quem não tenha nada a fazer, com notícias falsas, e que se aproveita dessas situações. Agora, verdadeiramente, o que é necessário é pensarmos qual a forma de gerirmos as juntas de freguesia. Ainda bem que existem juntas de freguesia, porque estamos 24 mais próximos da população e, portanto, no nosso caso, no Parque das Nações, tive o cuidado de pedir ver quem é que, para já, mora mais longe, tem dificuldade em se deslocar para casa para ser por volta das 2, 2:30. Mais cedo também, para as pessoas se deslocarem para casa, para ficar só alguém. Quem ficasse para assegurar os serviços e todas as coisas que são necessárias manter, que tivesse um meio de transporte ou que tivesse forma depois de chegar a casa, e portanto isso foi pensado nesta, como deve ter sido nas outras 23 juntas e na Câmara Municipal de Lisboa, e portanto ficaram funcionários a trabalhar. Claro está, não de portas abertas, porque não temos luz, não, os computadores funcionaram, no nosso caso, durante uma hora ou duas horas, ainda havia baterias de apoio, mas depois apagaram-se, e portanto, isto é, a partir daí temos que improvisar um pouco e esperar que o bom senso das pessoas prevaleça. Sim, aquilo que ficou a funcionar tem o PS ou baterias, claro, ou... Existe, mas ou geradores, não é ilimitado. Tirando os locais onde é necessário que seja ilimitado com os geradores para produzir energia, como nos hospitais, nos meios de comunicação social, tudo isso é necessário, o resto não é. O resto pode, quanto muito, aguentar uns tempos, uma hora, duas horas, mas depois é limitado. E isto é o que será necessário realmente pensarmos enquanto cidade, enquanto freguesias, qual é a melhor forma de interagirmos todos e nos precavermos para uma situação destas no futuro, aprendermos com que isto pode acontecer, esperemos que nunca mais aconteça, mas temos que nos preparar, e agora que vivemos esta experiência e sobrevivemos, portanto, preparar-nos com, enquanto instituições próximas, para dar resposta e para estarmos melhor dotados numa outra situação, seja ela esta ou de outro tipo de catástrofe que venha um dia a acontecer, porque não, elas um dia vêm a acontecer. Nós não imaginamos em qual é que é a próxima, e portanto é difícil de antever, mas temos que nos ir preparando. Dizer que as pessoas tiveram um comportamento excelente, desde os funcionários que se disponibilizaram a ficar, dos outros que ordeiramente foram para casa e tentaram... que lá está a engarrafar o trânsito porque não havia controle, não havia semaforização, tudo isso, mas... também houve uma outra parte. As pessoas, eu vi pessoas nos jardins do Parque das Nações com os seus filhos a aproveitar, estava um dia excelente e as pessoas limitaram-se a esperar. Portanto, não houve, se há partes que se estressaram e pessoas que foram que se estressaram, algumas com calma foram, a sofrerem no espaço acabaram livre. Sim, ao ar livre. Por falar e estarem uns com os outros, eu dei-me também um pequeno passeio por eu ali. Eu confesso que num dia como o do apagão, a última coisa que me passa pela cabeça é ir-me enfiar num supermercado, por pois exemplo. Mas as pessoas não somos todos iguais, não é? Não somos mesmo todos iguais, que não tenha comida em casa, atenção, mas também não tenho crianças, nem nenhuma situação difícil em casa, não é? Simples na minha casa. Eu, mas é a última coisa há um que ano ou dois cabeça. Anos, mudei para uma placa elétrica. E, portanto, olhei para parabéns. Aqui agora. Fantástico. Parabéns, não pode e, ter portanto, fazer também vantagem. Fiquei assim, pronto, vamos iniciar alguma coisa que se possa cozinhar sem estar com eletricidade. Mas a pessoa toma como certa uma coisa que realmente há muitos anos que não há falhas graves. E, aliás, e ouvi ontem ou antes de ontem, creio que na SIC Notícias, já não tenho a certeza, alguém comentar que esta mania dos últimos anos das pessoas eletrificarem prédios que não foram concebidos para ter todos apenas eletricidade, foram feitos para ter gás e eletricidade, e que não é mau as pessoas terem os dois, porque no caso de uma falha grave de um, tem o outro. Isto, quando faltava a eletricidade, nós tínhamos o telefone com o fio de cobre, o telefone com o fio de cobre, mas os telefones fixos funcionaram, certo? Não me lembrei de experimentar o meu, mas creio que funcionaram, mas nós já nem nos lembramos. São nos pacotes das operadoras de telecomunicações, mesmo que exista fixo em casa, corre sobre internet. Pois, e portanto não havia. Isso também vai, pois, também isso foi abaixo. E portanto ficamos todos a olhar, ai, aquilo era muito antigo, era muito não sei o quê, mas havia um fio de cobre até cada casa. E desde que a central tivesse um gerador, nós podíamos falar uns contra os outros. Podíamos, agora não. Portanto, sim. É uma coisa que também se perdeu e que se calhar tem que se repensar de alguma forma, ou manter, ou não sei, criar alguma forma, porque isto é aflitivo. Mas é que, por exemplo, no terremoto de 1980, na Ilha Terceira, as comunicações, as pessoas, ninguém conseguia telefonar a ninguém, apesar de só haver telefones mas fixos. Hoje, atenção, hoje em, dia, em caso de catástrofe, as comunicações são só geridas por quem tem urgência, sim, não é? Mas hoje em dia temos outros meios, tomamos como certa a internet, o telefone fixo, tudo e mais alguma coisa, e houve um limite em que todos os operadores, sem exceção, foram abaixo. E, portanto, isto tem que nos fazer pensar, tem que nos tentar criar medidas para que isto não volte a acontecer, e se voltar a acontecer, que estejamos todos melhor preparados, porque seria um grande disparate voltar a acontecer alguma coisa e estarmos todos na mesma e pensarmos, ups, afinal, muito voltou bem. A acontecer. E isso é que era vamos ao Fado Anajara. O fado é o povo que lavas no rio, é um fado muito conhecido, a Amália, gravado em 1964, que foi regravado por António Variações em 1983. Esta é a versão que eu trago. São dois grandes artistas. Já estamos a ouvir Amália em fundo. Sim. E António Variações, que se admiravam mutuamente. A letra é do Pedro Homem de Melo, e de facto é uma letra que, apesar do povo já não lavar no rio, nós continuamos a perceber que a metáfora que aqui está, que é o esforço deste povo sofrido, que continua a trabalhar e que merecia, de facto, e merece versão uma melhor vida, e fora desta versão do António Variações, este esforço perpétuo que muita gente e que muitas famílias continuam a fazer para manter um país que é rico, e que mereceria dar outra qualidade de vida ao povo. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete, já sabe, terça-feira às 11 da noite. Obrigada por nos acompanhar, porque Lisboa também é o nosso fado. Voltamos daqui a uma semana. Oh,